Olá, ouvintes! Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Feito no 8. Ora, eu cá estou para lhe trazer... Bom, antes de mais, deixe-me só dizer, antes que me esqueça, porque eu tenho essa mania de me esquecer. Acabamos de ficar com Fiona Apple, o tema Across the Universe, música original dos Beatles, dos senhores, dos meninos de Liverpool, dos reis de Liverpool. Ora, hoje vou-lhe falar, assim muito sucintamente, de números e estatísticas, estudos e estatísticas. E eu vou-lhe dizer porquê. Aliás, deixa-me ver se eu consigo dizer isto assim. Ele parece-me acessível. http://www.afp.org.pt/fak.php. Isto é um bocadinho longo, é. Bom, então façam o seguinte. Estava aqui a ver o endereço, mas está um bocadinho longo. Então façam o seguinte. Digitem num dos motores de pesquisa as seguintes palavras. Os mitos sobre Associação Fonográfica Portuguesa. Não é propriamente os mitos sobre a Associação Fonográfica Portuguesa, não é isso, mas é a Associação Fonográfica Portuguesa que tem uma coisinha que diz os mitos sobre o download de música grátis. Olha bem, eles dizem uma série de disparates, porque não têm outra qualificação para isto, aquilo que eles dizem é disparates, mas enfim. Mas eles falam-me sobretudo num ponto que me chamou particularmente a atenção e que me permitiu esmiuçar um bocadinho. Eu vou falar disto mais em pormenor terça-feira, mas isso já será mais direcionado para aquilo que disse a AFP. Mas hoje eles falam, há uma altura em que eles falam, portanto, nos estudos, que é um estudo qualquer que diz que um terço das pessoas dizem que compram menos CDs desde que começaram a ter downloads grátis na internet. Bom, primeiro já se interrompo por aí, porque um terço diz que compra menos CDs e os outros dois terços. Quer dizer que a maior parte continua a comprar a mesma quantidade, ou se calhar até mais, mas continua a comprar a mesma quantidade mesmo tendo downloads grátis na internet. Portanto, a começar por aí, as coisas já começam a correr mal. Mas enfim... Isto fez-me pensar até que ponto é que uma entidade, seja ela de comunicação social, de uma entidade qualquer, pode pegar num estudo, ludibriado ou não, e vamos considerar que não é ludibriado, até porque o estudo não vai nada a favor daquilo que a própria AFP diz, portanto, mas dizia eu então que é muito fácil pegar num estudo, numa estatística, para mostrar uma realidade. E as pessoas têm aquela coisa de nunca se deixam de surpreender. Há estudos para tudo. Há estudos que comprovam uma coisa e há outros que comprovam precisamente o contrário. Há estatísticas que a violência doméstica aumentou não sei quantos por cento. Mas também há estatística que diz que não sei o quê, que diminuiu em relação à violência doméstica. Ou que aumentaram, por exemplo, outra coisa, que é aumentou a violência doméstica. Porquê? Porque aumentou a denúncia de casos. Né? E é assim, meus caros, um conselho, e deixo-vos isto para a vossa formação enquanto cidadãos, e porque convém mesmo estarmos informados, menosprezem completamente os estudos. Eles só servem para manipular interesses. E porque é um meio muito fácil. Porque é um meio muito fácil. É assim, é muito fácil. É muito fácil dizer-se, por exemplo, que... Como é que é de explicar? É muito fácil dizer-se, por exemplo, que a empresa A de telecomunicações é melhor que a empresa B. Porque a empresa A tem 4 milhões de assinantes e a empresa B tem apenas 2 milhões. O que esse estudo não refere é que antes, por exemplo, num ano, a empresa que tinha 4 milhões perdeu 300 mil assinantes. E a empresa que tinha 2 milhões perdeu apenas 50 mil. Ou seja, qual é que será melhor? se calhar, se formos a ver a tendência, se calhar não vai ser assim tão durante tanto tempo, porque a empresa que tem 4 milhões está a perder mais, perdeu mais em termos de percentagem, perdeu mais do que a outra que tinha apenas 2 milhões. Para que houvesse uma perda igual, a outra tinha de perder 150 mil assinantes, mas não, só perdeu 50 mil assinantes. Então qual é que é melhor, qual é que é pior? Essa parte o estudo não mostra. O estudo só vai mostrar... Por exemplo, aqui há tempos houve aquela coisa da Zone, que era a melhor, porque a segunda tinha o dobro das reclamações do que a primeira. Está bem. Até poderia ter. Agora digo uma coisa. A empresa B teve o dobro das reclamações que a empresa A. Mas a empresa A poderá ter resolvido apenas 15% das falhas e a empresa B 40%. Qual é que foi mais eficiente? Qual é que foi melhor? Isto dos estudos, meus caros, é muito subjetivo. Não liguem àquilo que os estudos vos dizem. Não liguem, não vale a pena. A sério, que é só mesmo para vos enganar. Não há outra palavra. É mesmo para enganar o cidadão. Pois muito bem, já me alonguei. E para fechar vou deixar uma musiquinha descontraída. Vou deixar... O que é que eu vou deixar? Deixa cá ver. Olha, posso deixar, por exemplo, uma música de Maury Evans. É da década de 50 e chama-se Like I Do. É uma musiquinha engraçada e ela tem uma voz muito bonita. Agora não sei que voz dará, nem esqueci se ainda é viva, mas na altura tinha uma voz que cantava muito bem, por acaso cantava. Então, Maury Evans, para fechar a emissão de hoje do Feitron 8, com Like I Do. Fique bem, eu já a seguir volto para mais um musical e vamos dançar. Até já! She may kiss you like I do. She may hold you like I do. But you'll never, never, never. She will never, never love you like I do. She may whisper, you're her only. That without you, she's lonely. But you'll never. To play with for a while. She may kiss you like I do. She may hold you like I do. But you'll never, never, never. She will never, never love you like I do. Da da da da da da da da. Your heart to play with for a while. She may kiss you.